Direto Fuzan, Belém 58. Está aí mantendo agora 4.000, 3398. Cadê reduza para 2109, então 3398. Ok, reduzindo para 2109, 3398. Tá, 6074, nossa aula 42, libera esquerda, táxi via Índia até o portão 4. Bono 723, complete final LF, torre 1895. 2895, 723. Torre Salvador, Bono 723, boa noite, final pista 28. Boa noite, Bono 723. Estou autorizado, pista 28, vento 260,07. Livre pouso 28, Bono 723. Na Pro 060 está autorizado o localizador para o 3398. Vou esperar mais um pouquinho à frente, vou mandar voar direto o ZAN. Parece que o precede da Bianca, inicia redução para 1,70 nós, descendo até 2.500 pés. Então 3398. Ok, reduzindo para aproximação, 2.500, ainda mantendo a proa 3398. Autorizado agora voar direto o ZAN, então 3398. Vamos ver 3398. Está autorizado IRS 6258? Ah, sim, autorizado, descido até 2.500. Autorizado, 6258. Autorizado IRS para 3398? Autorizado, então 3398, descido até 2.500 pés. Ok, obrigado. Autorizado IRS 6258. 2.1895, tem bom pouso. 2.95, obrigado. Salvador, 6258, 6258, continua a aproximação, aguarde, pista livre. Aguarda, por gentileza, qual é o vento? 6258? Confirme? Poderia confirmar o vento? 250 graus com 7 nós. É isso, obrigado. Bono 723, no solo às 4.6, condições de liberar a esquerda? Afirmativo. Ok, esquerda, via taxi Delta, Alfa, Juliette, portão 7. Delta, Alfa, Juliette, 7. Canal 6258, pouso autorizado, pista 28, 260 graus, 79. Pouso autorizado na 28, confirme, livra na última, 628? Sério. Contêiner 050 via chegar a TPT 1 no aguarde procedimento ILS X-Ray para cabeceira 28, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, agora ILS X-Ray. Programou o Zulu? Deixa o Zulu programado então. Estabilizado, motor 3398. Complete final IS, torre 1895, então 3398. 895, uma boa noite, um bom trabalho. Amém, bom pouso. Torre Salvador, bom dia. Delta 3398, estabilizado. Então 3398, ciente, continua a aproximação, bate pista livre. Escuta. A Xanã 6258, no solo 49, libera esquerda, Vitor Fui Charlie. Prossiga via Índia até o portão 612. Avistou a 1300, tá 3398. Bem, já avistaram, pouso autorizado, 260 graus, 089. Livre pouso, 3398. Amadura, gol no 354. Prossiga. Tá 3398 no sala 52, libera esquerda, taxi via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, para o Alfa, 3398. Autorizado para atendimento, azul 2940. Azul 2940, autorizado. Desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4. Autorizado a final LS Zulu, reposta habilizada. Gente, autorizado a final Zulu. Desce para 2014, senhora estabilizada, o 2940. Por 4062, esse mantém nível 050, via chegada TPIT, aguarde de prosseguimento LS Zulu para a cabeceira 28. Autorizado, azul 4062. Portugal 024 Control. Portugal, go ahead. We intend to maintain hold pattern until how many miles? How many times? Commodore Portugal 024. but we have not the possibility to make a jettison, so we must stay on holding the lost weight for about 1 hour. Roger, about 1 hour. Report and ready to proceed to Salvador Airport to 024. I will go, thank you. Are you making free damping? We cannot make damping, we are not this possibility. Roger. So, reportsman ready to proceed to Salvador Airport to 024. Copy, and we are performing a speed on holding 190 knots. No problem, no problem, Portugal 024. Reportsman ready to proceed to Salvador. Está autorizado, está autorizado iniciar o push, está pronto, copy? Isso, está pronto. Ok, no 354, autorizado a Caju 230, busca 330 via, decola a pista 28, faz a decolagem em curva direita, perfeito, saída Aron, aciona, depois, após Aron, direto a Caju, aciona 537, controle 1-9-80. Aprovado Aracaju, nível 230, via WISP 33, decola da 28, curva direita, perfil da Aron, após Aracaju, aciona 537, controle 198. Qual é a chama pronto, taxi? Livre, a conta era pronto, 354. Descendo ontem. 10, azul 4062. Azul 2940 avistado, pouso autorizado, ficha 28, 260 graus, 079. E pouso 28, 2940 azul. agora, temos 3 horas, Franco Paulo. Gente, Luna 354, Águia Juliette, Alfa, da ponta de espera da Golf, faz uma resposta pronta para a emissora do óleo. Juliette, Alfa, da espera da Golf, aponta na emissora pronta. Azul 2940, sala 04, libere a esquerda, via TaxiSpace. Charlie, prossiga via Índia até o portão 01. Esquerda, Charlie, Índia, portão 01, o 2222, acione identificação, autorizada a chegada e pit, reporte para descida. Passaredo 2222, autorizado, irem. Passaredo 2224, boa noite, eu estou na identificação, voo direto Oprim, reporte para a descida. A posição é Oprim. Oprim, Oscar, Papá, Romeu, Índia, Mike. Oprim, direto 2224, marca morada. Coração espera pronto, voo 354. Voo 354, coração espera, tá? 28 pronto. Ali decola, Gona 354, vento 250 graus, 082. Ali decola, Gona 354. Estabilizado ILS Azul 4062. Azul 4062, compete final ILS X-Way, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, até amanhã. Rede Salvador, muito boa noite. Azul 4062, final de 7 milhas com estabilizado em LS. Prende do 4062, continue a aproximação, aguarde o pistoleiro. Azul 4062, pouso autorizado, pista 28, vento 260 graus, 079. Pouso azul 4062. Gol 1354, decolado azul 1-1, controle 1-1-9, etc. Grave 0, gol 1-3-4. Controle Salvador, muito boa noite, 1-3-5-4. Aron passando 2-1. Zona 354, boa noite, contato radar, via saída Aron, submota nível de voo 230. 230, Zona 354. 30, Zona 354, da presente para Aracaju. Aguarde coordenação, Zona 354. Passarejo 2224. Tem condições de informar se toma da passageira? Zona 228, acione identificação, autorizada a chegada TPIP 1, desça até o nível de voo 220, inicie redução para 2509. Reduzindo 2509 para 220, sempre da pegada, 220. Passarejo 2224, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.3. 1.0, 1.3 no ajuste, descendo para 4.000. Os sintomas da passageiro é náuseas, dor de cabeça e enjoo. Tente, passarejo 2224. O 4062, seu solo foi a zona 3. Libero via Charlie, prossiga táxi via Índia, pátio, até o pátio 3, posição 4 Lima. Via Índia, pátio, pátio 3, posição 4 Lima, azul, 4062. do Passaredo 2222. Passaredo 2222, pra seguir. Dê áudio do Tinta e quando possível eu trouxe a gente. Passaredo 2222, desça até o nível de voo 180. 180, 2222. Zona 354, sube e mantenha nível de voo 170. 170, zona 354. Passaredo 2222, mantenha a proa de IREM, desvio o tráfego com prioridade. Ok, mantenha IREM, 180, 2222. Zona 354, informa o tráfego, sua posição de 11 para 12 horas, 18 milhas, rumo sudeste, cruzando nível de voo 210, em descida para 180, com Alfa Tango 72. Voo 1228, desça até o nível de voo 180. 1-8-0, 2222. Aqui, Deporte Juazeiro, tudo bom? Correndo, Aeroporto Juazeiro, tipo. Juazeiro, tudo bom? Request Deporte do... Ok, próximo. Roger, do you request priority to land? Negative. Do you have a number secret? There is a passenger with a pregnant that he feels sick that has priority to land. You're number 2, confirm. Copy that, number 2. Can we proceed to repeat? We're clear until and we're going to vector you to be number 2 to land, Portugal 024. In that case, we proceed, we must remain on the hold or proceed? We'll go on 222, so mantendo 1-8-0. Como 222, temos aeronave com prioridade para pouso, uma que fez espera no setor norte e uma aeronave que está com um gestante a bordo passando mal. Prepare e espera sobre o PRIM e se mantém nível 170, gol no 228. Só confirmar uma espera sobre o PRIM com curva pela direita. Curva pela direita, o gol no 228. Gente, descendo para 170 para o PRIM Orca. Afirma, Chico. Bono 354, tudo mantém nível 230, chame Recife agora, na frequência, no 2085, ao termo 2545. 2545, Bono 345. Passaria 2224, controle. Na escuta. Tem condições de voar CPIT, após CPIT usando para o final do procedimento ILS Zulu? Afirmo. Teste, então voe CPIT, após CPIT usando para o final do procedimento ILS Zulu. Passaria 2224. 2224. Air Portugal 0224, descend and maintain flight level 060, Anto position and Anto after Anto e pit position. Sky lift holding and proceed to pit position and start descent flight level 060, Air Portugal 0224. Afirmativo. Passaredo 2222, controle. It's better to the fireman assistant on arrival than for protection airman. We request to... I did understand, confirm. O 024, apenas por precaução, a garantia que os bombeiros pudessem em alerta. 024, Prossiga disso até o 060, é o procedimento previsto LS Zulu, é número 2 na aproximação, é Portugal 024. 024, número 2 para a aproximação, esquenta nível 60. Passaria 2222, controle? Prossiga, senhor. Tem condições de fazer espera da presente com curva pela à esquerda, aguardando na aproximação? Positivo, senhor. Sente, reponte para a descida, da presente, fazendo espera pela esquerda, passaria 2222. É o número 4 na aproximação. Desce e mantenha o nível 100. Certo. 100, posta pela esquerda. Bono 228, desce e mantenha nível 130. 130, 1-2-2-2. É Portugal 024, the vector for frequency number 24 land, turn left, heading 200, your limit to be the localizer. Copy left, heading 200, limit to localizer, Portugal 024. Você pode selecionar o passarinho 2224, mais próximo pode aprovar direto 364. Sete, após quando tiver então condição de voar 364, sem prejudicar a navegação, passaria 2224, e se mantenha a altitude até 2500 pés. Até 2500. Portugal 024, resume all navigation, fly direct to E-Pitch, after E-Pitch Uzan, your speed is, it's good to... So for the sequence. EP Suzanne, we are maintaining 180 knots in Portugal, suitable. Roger, this is maintaining 4000. Can I maintain 4000 feet in Portugal, suitable. Bono 222, desça e mantenha o nível 080. 080 no 222 e vai fazer a ordem de Oprim, positivo? Afirmo, se vier a fazer a ordem de Oprim, devido à aeronave que precede um gestor. Um passageiro passando mal a bordo. Aeronave gestacional que estava fazendo espera já uma hora, na posição amplo, não solicitou prioridade para pouso, mas passou uma hora fazendo espera e está retornando para Salvador devido à pane hidráulica. Gente, obrigado. This Portugal, do for, unit. Danage 1013. 1013, obrigado. Passaria 224, cruzando 8100, tem condições de completar então o procedimento TLS, quando tiver condições de voar no serve 364? Sim, um pouquinho mais à frente. Sem problema, sem problema, número 1 para pouso. Tem uma ideia de quantas órbitas de 1-2-2-2, só pra gente informar aqui? Pode informar aí, só os passageiros aí, no máximo duas órbitas aí, no máximo duas. Obrigada. Passaria 2-2-2-3, no máximo duas esperas aí nesse setor, passaria 2-2-2-2. 2-2-2-2, obrigado. No 228, desça e mantenha o 060. 1-2-2-8 para o 060. Portugal 024, regarding further descent. Passing 4000. Passing 4000. Bono 228, controle. Prossiga. Previsto o máximo agora uma órbita, porém vamos... A perna de afastamento, vamos alongar essa perna de afastamento aqui para continuar na próxima, na perna de aproximação, já prosseguindo o perfil da STAR, confia. Afirmativo, então está programado aqui um minuto, quer que eu goste aqui um minuto e meio, dois? Põe dois, e assim que se for liberado a gente abrevia aí. Tá ok então, tá a perna da órbita de 2 minutos. Passaria 2224, complete final do procedimento, já está virando para o 364, confia. Afirmo. Complete final do procedimento, torre 11895, tem bom pouso. Obrigado, boa. É o Portugal 024, descendo mantém 2500, clear final LS Zulu. Descendo 2500, Zulu 188, Portugal 024. Bono 228, desça e mantenha a altitude de 4000. 4000, 2224. Volador, passaria do 2224. Passaria do 2224, continue a aproximação agora, contato visual. 2224. Bono 228, desça e mantenha 3000 autorizado já, interceptar a perna de aproximação e interceptar a chegada de BIP. Ok, então tá abandonando a horta e voa de BIP agora? Afirmativo, agora vou precisar de reduzir, tem condições de descer e reduzir? É, nós estamos voando com 220 nós, vamos reduzir então para 200 nós, tá bom? Excelente, descendo até 3000. Autorizado já aí o PRIM, o PRIM TEPIT para o final do... E depois TEPIT o ZAN para o final do VLS do Zulu. Ok, então tá voando o TEPIT, descendo para 3000 com 200 nós. Gol 1-2-2-2. Passaria 2-2-2-2, desse mantém a 4000. Modo embalde aí, está autorizado a interceptar a chegada do TEPIT, descendo até 3000. Passaria 2-2-2-2. 2-2-2-2, desce para 2000. Chegou 1-2-2-8, descendo até 2.500 pés. 2.500 pés, ajuste. 2.500 pés, ajuste padrão, 1013, 1013. Obrigado. Arriba, pessoal, 024. Do you have raining conditions in the airport? It's not raining at the moment. Obrigado. Not rain and the runway is not wet, okay? Thank you. Complete final approach and contact now tower 118.95 Airport 024. Bye. Boa noite, 95, muito obrigado por tudo, só porque eu vou tudo. Boa noite. Boa noite. Arquivar, boa noite, Fox 024. I let's do it. Portugal 024, continue approach, expect is runway vacated. Passaria do 2224, no solo 29, libera a esquerda, via taxiway delta. Prossiga taxi via alfa e kilo, parte 3. A posição é 3 Romeu. Delta, Alfa, Kilo, 3, 3, Romeu, 2, 2, 2, 2. Bruno 228, autorizado o final do procedimento ILS. Jack, autorizado o final do procedimento ILS, no 228. A aeronave que deve estar em hidráulica ainda está fazendo ordem? Não, vai pousar agora na sua frente, já passou o Alfa 2364. Acredito que devido à pane hidráulica pode ir até a cabeceira 28, porém na cabeceira 28 tem uma saco sei lá de saída rápida, ok? Que aí que a aeronave é? É uma Airbus 3... É Airbus 200 da Portugal, 332. Ah, ok, ele ficou consumindo combustível, foi isso? Ficou uma hora fazendo espera na posição ontem no setor nordeste e depois prosseguiu para pouso no nível 70, sem alijamento de combustível. Obrigado. Disponha, meu. Passaria 2222, inicie redução aí para 190 nós, irá seguir a aeronave da Gol. Boeing 737-800 que o precede para pouso, número 3 na aproximação, passarei 2222. Passarei 2222, copiou? 2222, copiou, senhor. Recebeu? Recebendo agora. Resident from the ground at 23, leaving to the left, via taxiway Delta, continuing taxiway Alpha, Juliet, stand 1-1. To the left, Alpha Juliet, gate 1-1 in Portugal, beautiful. Disregard, continuing taxiway runway 28, leaving via taxiway Charlie. Right, to right at the end via Charlie, confirm? Affirm. Straight ahead, okay? Leaving to the left. Straight ahead via Charlie, Portugal 028. How can we look at Cybra? 118.95. Obrigado. Passaré do 2222, desça para 2000 pés, o ajuste no 093, autorizado, assinal LS Zulu, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, com ajuste no 093, pode voar o Serra Vito, pode voar o ZAN? Autorizado o ZAN, passaré do 2222. 2222. Continue a aproximação, aguarde pista livre. 7-9-2-2-1. Bruno 228, vento 260 graus, 08 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, gol no 228. Patrulha 08 to confirm, is 10, 1-1. Patrulha 08 to confirm. Gol no 228, escola 37, libera de esquerda, via taxi Charlie, prossiga via Índia, remota 13. Charlie, Índia, remota 13, 1-2-2-2. Passarejo 2222, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, passarejo 2222. Torre Salvador, Passaredo 2222. Passaredo 2222, torre. Ah, final do ILS da 28. Sente Passaredo 2222, confirme visual com campo? Ainda não. Sente a parte visual com campo. Tráfego já está avistado, pista contra se livre, autorizado o pouso. Vento 250 graus, 07 nós, ajuste altímetro 1 a 0, 1 a 3. 2222, avistando agora.